CDs.com. A vaquejada tá rolando, os paredão tá tocando, as minas já tô descendo e os caras tão tudo olhando. Desce pro cavalo pra curtir o paredão. Desce pro cavalo pra curtir o paredão. Desce pro cavalo pra curtir o paredão. Desce pro cavalo pra curtir o paredão. Curtindo de cor, uma cana cada mão. O chapéu tá na cabeça e a dança é só show. Desce do cavalo pra curtir o paredão. Desce do cavalo pra curtir o paredão. Desce do cavalo pra curtir o paredão. Desce do cavalo pra curtir o paredão. Meucds.com. A vaca já tá rolando, os paredão tá tocando, as minas já tão nascendo e os caras tão tocando. Desce do cavalo pra curtir o paredão. Desce do cavalo. Desce do cavalo pra curtir o paredão. Desce do cavalo pra curtir o paredão.